chamou. Vestido de rei Mutalambô. Eu cheguei vestido de rei Mutalambô. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei Mutalambô. Eu vi que o vento os uniu, eu vi que a folha caiu, eu vi que relampeou. Eu vi que a mata rompeu, eu vi que a flecha correu, eu vi que a porta bateu, chegou meu pai caçador. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei Mutalambô. É o dono do matagal, é o guardião do imbornal, é o chefe da guarnição. Ele é da casa real, ele é quem briga com o mal, ele é o meu capitão. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei Mutalambô. Vestido de rei.